que as emoções comecem agora. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra quem vai sair daqui muito chapado hoje aí? Não. Joga tudo pra cima que eu quero ver. Não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje eu vou virar. Só a galera do Paisano aí. Só a galera do Rimo. Só a galera do Flamengo. A galera do Corinthians também. O Fábio Assunção. Meu parceiro Marquinhos da Trinta, vindo na galera. Olha os meus vira-latas. Vem aqui, menino curioso também. O Torzinho da Chavada. Toda a galera, bora Torzinho. Meu parceiro Leozinho também, toda a galera, frente a frente do nosso comando. Valeu! DJ Black e o Diego também do Maremoto! Oh, sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você. Só pra mulher solteira que eu quero ver, vai! Oh, sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz. Pra quem tá solteiro aí! E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Tranquilo, que assim seja, amém. O seu brilho. Só que vai amanhecer na rua, joga a mãozinha pro céu. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem meu parceiro, meu filho, também considerado. Bora, me vê! Vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Tem tudo Vanguard. Vai, vai, vai. Novo xodó, pequeno mestre DJ Fabinho. Tô na área! Deixa tudo no escurinho, produção. Deixa tudo no escurinho. Só que vai sair daqui muito chapado hoje. Vai jogar a mão direita pra cima e vai fazer o vizinho que eu quero ver. Agora, produção, acende tudo no vermelho pra mim, no vermelho, no vermelho! No vermelho que eu quero ver, vai! Como é que é? Don't worry, man, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry now, 'cause I'm on my way. I'm on my way. Look at to the ocean. A Sandra tá na área, cozinheira do amor. Hoje na comunidade do Itabaraxi, pra quem não conhecia, prazer, vamos lá, gente! Fabinho! Os brothers, Valdo Alves e Fabinho. Como é que é? Olha, meu pega fogo, a gente também, bora, Marquinho! Garotinho Prêmio do Fit Evolution. Vale o Supremo. O Elinaldo, os viajantes também, tá todo mundo com a gente. Fazendo ver! Fabinho. Tô na área. xodozão de Curuçá. Carlos Marimoto por ali também, jogo Black. Cara, vive tem moral comigo. Bora, Black! Bora, Diogo! Tu sabe que é nóis. Tamo junto, bro. Pra sacudir, vai! Só tá mirando, né, bife? Obrigado! Craps! Vamos abraçar. Cadê o Long Neck? Cadê o Long Neck? Cadê? Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Quem tá solteiro dá um grito! Quem nunca tá aí, joga a mãozinha pra cima e eu quero ver! As duas mãozinhas pra cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tá valendo! Treme tudo, treme tudo, treme, treme, treme tudo. Vanguard. E doida! Hoje tem mais Paisandu do que remixo nessa parada aqui, imagina. Galera do Paisandu, joga tudo pro céu que eu quero ver! Galera do Rimo, dá um grito também! Já! A frente do nosso comando. Bora, abração! Já tá na hora. Só quem tá feliz aí, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão. Primeiramente, eu quero começar pela mulherada. Sua mulher solteira, joga a mãozinha pro céu, joga a mãozinha pro céu e bate na palma da mão. Sua mulher que não depende de homem pra nada, dá um grito bem forte aí, forte aí. Agora a mulher que veio solteira hoje e deixou um homem em casa aí, vai soltar a voz e vai cantar bem alto, eu quero ouvir. 3, 2, 1, tá valendo! Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Agora o homem que é sincero, o homem que nunca traiu aí, joga as duas mãozinhas pro céu aí e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. E canta que eu quero ouvir! Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Joga a mão direita pro céu e faz o beijinho, faz o beijinho. 3, 2, 1, tá valendo! Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, t quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? É culpa. A culpa não foi minha, a culpa foi do Valdo que tava tocando, aí já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa do Fabinho que tava tocando, aí já viu, é rock doido. Vocês, galera do Recreio em Peso, também um abraço com muito carinho. Valdo Alves e Fabinho. Os brothers. Terremoto. Valdo Alves e Fabinho. Só quem tá com o coração machucado aí. Bora, Fabinho. Deixa de onda. Toca pra galera, vai. Foi remédio na vida noturna. Caiu na mão. Guarda aqui na zona sul. A minha foguinha hoje é um papo infeliz. Tá valendo. A galera do Corinthians dá um grito aí! A galera do Flamengo também! Bora, me vira o máximo, vai! Basculado, Valdo e do Fabinho, meu irmão. Escreve, vai. Clario! Amanhecer na rua aí e vai direto pro Igarapé. Vai amanhecer no Igarapé. Quem vai acordar amanhã, meio-dia, dá um grito. Quem ativou aí o modo Fábio Assunção, joga tudo pro céu e solta a voz que eu quero ouvir agora. Hoje eu vou pro rolê. Eu era feio e ninguém me queria. Rapaz. Só me dava se eu desse medo. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. E as novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem embora. Que hoje eu tô aqui para. Aí, que me lasca, meu Hugo. O Narilson também, o Playboy. E o Elielto também. E as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas. Acelera, vai! Acelera! balançando no vanguarde, joga a mãozinha pro céu que eu quero ver aí. Quem vai sair daqui muito chapado hoje dá um grito. Explode o bagulho. Joga tudo pro céu e faz o ver que eu quero ver! Pequeno mestre DJ Fabinho. Pequeno mestre. É do jeito que a galera gosta e dá valor, meu irmão. É no máximo! Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Aí o Bife vai pirando tudo, né, Bife? Nos tentou. Ele gira latas do Mac. Feliz, sofri, senti. O Bife não abandona, meu irmão. Tu sabe que é nóis. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Você é meu. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Músicas com letras, meu irmão. Te escolhi pra ser a minha vida. A noite mais bonita. Com cheiro de amor. O novo xodó. Um beijo bom, o toque mais suave. Você tem a chave do meu coração. Bora, Marquinho! Não vou deixar. Ele e toda a tropa. Ninguém te roubar. Chamego! Bora, índio! O som dos moleques doidos, DJ Sassá, Moral e Cleucinho. Valo Alves e o Fabinho. Nunca, não quis, não vou, insiste, deixe-me. Valdo Alves e Fabinho. 3, 2, 1, vai! Briga, discute, finge que tô feliz, deixe-me. parceiro Vangir também. DJ. Homem do Chester. DJ Betinho e Zé. Vou dar uma só long neck agora, meu irmão. Sucesso absoluto. DJ Lohan que tá tocando. Mix por ali, meu abraço pra vocês. Sabe que nós vai. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondi eu e meu bem na mesma hora. O quê? Hoje é só oi. Tchau. Amigo, vamos, maestro. Eu tô aqui lá no parceiro Black e a família do Maremoto, claro. Galera que faz a festa junto com a gente aqui. E ele vai mandar um abraço pra galera aí, Black. Deixa no Luve pra mim aí. Alô, Black, tô sabendo que a família, nosso amigo Cacaia, vem em peso, meu irmão. Tá todo mundo aqui, né, garoto? Com certeza, meu parceiro Valdo. Deixa eu abraçar aqui toda a galera do nosso brother Cacaia. Cacaia, muito obrigado, que Deus abençoe. Reinaldo, Rodrigo, tamo junto sempre. E é claro, vamos curtir o Vanguard até de manhã, porque não tem hora pra parar esse espetáculo maravilhoso. Vanguard, detona do jeito que tu sabe! Dá-lhe, Fabinho! Só se for agora! A verdadeira relíquia das aparelhagens. Agora de Curuçá, a tradição continua. Que não te procurei. Hugo também, o Valmir. Luiz aí, a Saminha Galo do KM28. Um abraço pra vocês com muito carinho, meu irmão. Não me preparei pra suportar essa dor outra vez. Isso, família, avisando todo mundo que hoje tem um bingo de R$1.500 pra você ganhar e bater a boa aqui no Vanguard, meu irmão. Nosso amigo Caio, Reinaldo, toda a família, juntinho com a gente fazendo bem. Que meu amor é bem maior. Olha, família, lá do teu setor de Ananindeua. Obrigado a gatinha Paula e a Emily também. A Emily do Remo e a Paula do Paysandu, viu, Fábio? Aí sim. O Larinho também, Playboy. O Eliel também, o Hugo Pressão. Um abraço pra vocês com muito carinho, meu irmão. Diz que tá apaixonada, que quer ser minha namorada. Desculpa falar, tem é né? Outras querendo tentar. Ela ficou bolada, quer que eu trago uma em casa pra poder fechar e apresentar pra família. Eu já tô fechado com a ousadia. Uma gay bola de lado, a outra perna. Família Pressão! Elas não entendem, compromisso prende. Solteiro sempre tem um porta que não pende. Meu parceiro Silas Mal Falado e a Belizinha também tá com a gente. Todo mundo fazendo mês de montão. Senta moreninha, minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Hoje eu saio pra loirinha, mãe. Senta moreninha, minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Chegando do estúdio super eletrizante do Acará. Diz que tá apaixonada, que quer ser minha namorada. Desculpa falar, mas tem outras querendo sentar. Ela ficou bolada, quer que eu trago mais. Família Pressão arrebentando tudo por aqui, meu irmão. Eu já tô fechado. E aí, Marquinhos? Qual é o nome dela? Meu nome é Jaqueline. Compromisso prende. Solteiro sempre tem um porta aqui no pé. Crime tudo Vanguard. A tradição continua. E no comando! Tradição continua. Recebendo. E reescrevendo uma nova história. Os brothers. Os brothers Valdo Alves e Fabinho. Detona, Marinho! E tome, Fábio! Essa sequência aí, família, de toda a região Nordeste e o Vanguard em cheio aqui na comunidade Itamaraty e faz bonito também, pequeno mestre! Limão! Toca pra galera dançar! Se balança, se balança! Os brothers, Valdo Alves e Fabinho. Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido. E a pegada é segura, vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido. chega mais, chega mais, chega mais. Rapaz, segura no trilhado, meu irmão. E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais. Todo mundo mexe, todo mundo pede mais. E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. E chama, chama, chama, chama a menina. O toqueiro do Vanguard já tá na área, meu irmão. Sarra pra dançar e pra dançar, com o dedo na boca. Pra... Grande Tutubarão. Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar. Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta. Eu tô muito doido. Eu tô muito doido, a pegada é segura, vou mostrar como é que faz. Bora, tia Sandra! Chega mais, chega mais. Os dinheiros do amor, viu? Todo mundo conhece o Marquinhos da trilha. Eu tô muito doido, eu tô muito doido, a pegada é segura, vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Ô, meu patrão, é uma atrás da outra. Puxa a gatinha e vai no gagueado, pro lado, pro outro, e vai no gagueado, vai no gagueado. Relaxa, vai, ao mesmo som. Valdo Alves e Fabinho. O treme tudo. Sou uma menina do bumbum arrebitado. Quando ela desce, sobe, faz aquele rebolar. Tapinha na bundinha é o ponto fraco dela. Essa passar a mão que ela tem, ela libera. Conheço uma menina do bumbum arrebitado. Quando ela desce, sobe, faz aquele rebolar. Tapinha na bundinha é o ponto fraco dela. Essa passar a mão que ela tem, ela libera. Alô, gatinha! Canela. E fica vai, fica vai. E fica nela, e fica nela. É o João Ricardo. Homem é bom. Homem é espetacular. Alemão do forró. Barão da iluminação. Homem da pílula. Fica diferente. Vai. É a pílula. É a pílula, é? Olha, Fabinho. Opa. Volta aqui meu parceiro Leozinho, ali que veio. Leozinho Multimídia. Meio de Mosqueiro. Tá junto com a Sandra aqui. Toda a família fazendo o leite de montão, maninho. Narilson Playboy da Bela Barbearia. Lote Rei lá do Game 18. Um abraço pra vocês, viu? Só faz aquele rebolar. Tapinha na bundinha é o ponto fraco dela. Essa passagem, cadê o Black? Fica nela, fica nela. Fica vai, fica vai. Fica nela, fica nela. Fica vai, fica vai. Fica nela, fica nela. Fica vai, fica vai. E ela vem. Fica nela, fica nela. 3, 2, 1, agora! Bora, meu amigo Samuel! Nordestinamente! Estação FM! Uhul! O espinhaço do véi! Quebrou! Quebrou o espinhaço do véi! Quebrou o espinhaço do véi! Quebrou o espinhaço do véi! Quebrou! Olha, olha o velhinho ali no House Mix! Com a novinha descendo até o chão! Fala pra mim aí, João Carlos. João Ricardo, fala pra mim, João Ricardo. Quantas piras azul tu tem no bolso aí, hein? Quantas, quantas? Espinhaço do véi começou a endurecer. O espinhaço do véi quebrou. Quebrou o espinhaço do véi. Quebrou o espinhaço do véi. Quebrou o espinhaço do véi. Olha, mestre, um balde pro Marquinhos aqui, rapidinho, vai. Um, um. Isso aqui é porra. Bora dançar. Olha o velhinho no meio do salão. Com a novinha se acende até o chão. Uma tragédia veio acontecer. O espinhaço do bem começou a endurecer. Olha o velhinho no meio do salão. Com a novinha se acende até o chão. Uma tragédia veio acontecer. O espinhaço do velho começou a endurecer. Maria foi embora, mas eu sei que ela vem. Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem. Maria foi embora, mas eu sei que ela vem. Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem. E sabe o que ela tem? Sabe o que ela tem? A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem. Não sabe o que ela tem? Não sabe o que ela tem? Maria foi embora, mas eu sei que ela vem. Eu sou vaqueiro, meio desmantelado. Maria reclama, diz que eu sou homem casado. Hoje cheguei em casa e não me encontrei ninguém. Maria foi embora, mas eu sei que ela vem. Sou cachaceiro, meio desmantelado. Maria reclama, diz que eu sou homem casado. Eu cheguei em casa e não. Minha família pressão representando. Bora, mas eu sei que ela vem. Maria foi embora, mas eu sei que ela vem. Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem. Maria foi embora, mas eu sei que ela vem. Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem. Bom, paredão, caçapá. Bora, Fabinho. Deixa eu abraçar com muito carinho nossa amiga Nícia, a Paula, Vera de Amanineu e a Emily também. Fazendo bem. Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem. Maria foi embora, mas eu sei. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de... Aí o garotinho Prime que dá valor. Cê tá? Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Sei lá, bater o dedo eu volto. Treme tudo. Eu tô falando mal de você, yeah. Você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real. Vanguard. Alô, DJ Cantor. Para que é ser? Vanguard. Citado, família do Game 28. Um abraço pra vocês. Sobrevoou, o pop é show. Variou, foi? O águia da Amazônia nos conquistou. Ele te faz sentir muita emoção. É muito pop na cabeça. O treme tudo. Os DJs Jaderson e Josimar, Maestro Davidson e Jean Apolo. É totão esse pop som. A família merece tudo de bom. Com os DJs Jaderson e Josimar, Maestro Davidson e Jean Apolo. É totão esse pop som. A família merece tudo de bom. Agora vem dançar no pop som. O águia da Amazônia. Agora vem dançar no pop som. O águia da Amazônia. Agora vem dançar no pop som. O águia da Amazônia. Agora vem dançar. Vamos, maestro, tudo beleza por aí, maninho? O águia da Amazônia. Tá tudo beleza agora, tudo tranquilo, família. Cheguei mais um pouquinho pra cá e já trouxe a família que tá recebendo a gente desde segunda-feira muito bem. Nossa amiga Sandra, toda a família. O Leozinho, ele veio lá de Mosqueiro fazer o B também, DJ, maninho. As batidão. Porra, chinela. Pra dançar. Mais uma noite que vem. E eu aqui sem ninguém. Olha aqui, família, frente a frente com você, meu parceiro Vitor Botelho. Ele tá desde cedo fazendo bem. Bora, Vitor! Joga a mão pra cima, faz um vizinho aí pra ficar bonito. Isso, Vitor. Um abraço pra você, maninho. Eu espero e ela não vem. E toda noite é assim. E ela? E ela? Ela nem lembra de mim. O meu parceiro Leozinho tá curtindo o Vanguarda. Bora, Leozinho! O homem do futebol hoje teve o Fabinho, teve o Marquinho, teve o Valdo no futebol e o Leozinho tava lá. Só na manhã, meu irmão. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E quando ele se apaixona, bate o topo, bate a lona e vira burro empacado. Meu coração é cigano. Pois é. Mas é cigano acampado. E qualquer hora ele empaca, chuta o pau da barraca e deixa o coração de lado. Olha o hino! Eu gosto muito dessa música aqui. Meu amigo Reinaldo e o Ronaldo, os irmãos, aqui na frente, todo mundo junto. Aquele abraço e muito carinho pra vocês aí. Muito obrigado por estarem no Vanguard hoje, meu irmão. Valdo Alves e Fabinho. Galera, Purificadora Lima também com a gente. E no começo do Juca, lá no KM19, pode escrever, meu irmão. Tô precisando te encontrar de novo. Não se treme tudo, vanguarde de coisa. Olha, Fábio Quinguxo, Forrozão, nosso amigo Anísio. É toda a família Carvalho, frente a frente no Vanguarde, maninho. Tô precisando te encontrar de novo. Não se treme tudo, vanguarde de Curuçá. Valdo Alves vai tocar. Beleza, Xerixo. Manda, e Fabinho faz você dançar. Pra dançar. Ei, os amigos inseparáveis também com a gente. Lá no Game 19, tomando todas e mais algumas. Guerrearam mais de 10 pacotes, meu irmão. Aí sim, Clário. E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala mais. Diz aí, se faz bem, porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal. Tô precisando te encontrar de novo. Você treme tudo, Vanguarde de Curuçá. Ele vai tocar o som que faz você dançar. Faz você dançar, a tradição continua. Tô precisando te encontrar de novo. No som treme tudo, Vanguarde de Curuçá. Valdo Alves vai tocar aqui no som pra comando. E eu? E Fabinho faz você dançar. Jaiada pro meio do salão. E vai no caqueado, vai. Só no caqueado, vai pro lado e pro outro. Só no caqueado, pro lado e pro outro. Só no caqueado, só no caqueado. Ei, Ana Maria. Ana Maria, me leva pra Bahia. Ana Maria, só me chama que eu vou. Esse daí que a Sandra vai curtir com o Irineu. Vão dançar até de manhã no Vanguard, hein? Vou te contar, meu irmão. Uhul! Ana Maria, só me chama que eu vou. Me leva com você, me dá o seu amor. Se você me chamar, eu vou pra onde você for. Vou pra Bahia com a minha Ana Maria. Parte o Salvador, vamos. Família Pressão! Bahia. Vou pra Bahia com a minha Ana Maria. Parte o Salvador, isso era tudo que eu queria. Ana Maria, me leva pra Bahia. Ana Maria, só... Família Leixo também tá com a gente. Tá com você. Um abraço pra vocês. Se você me chamar, eu vou amar. Tomando todas e mais algumas, meu irmão. Ana Maria, me leva pra Bahia. Ei, Leozinho. Ana Maria, olha o pequeno mestre, meu parceiro Léo, Valmir Isaías. E o Hugo da Van de Curuçá, amigo do Arthur da produção. Olha só quem veio, meu parceiro Wanderson. O Hugo da Van falou que vira e tá no Vanguard. Esse Vanguard é uma loucura. Aí o cara nunca esquece, meu irmão. A primeira vez, é. Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar. E como? Como eu quero. Como é que é? De novo um beijo seu muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos. Vou me abraçar. Como eu quero. Um cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero. De novo um beijo seu muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero. O cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. A tradição continua. Quem toca? Treme tudo, Vanguard agora. Onde? Ei, Curuçá. E no comando? DJ Valdo Alves, DJ Fabinho. Vão. Vão comandar. A gente vai se envolver. Eu e você pra sempre. E o Vanguard. Bandas. Tá na hora de relaxar um pouquinho, né? Aí sim. Minha filha, fala pra mim. Você tem? Eu tenho, é? Um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Puxa, chegada pro meio do salão. Posso? Manda só no coladinho, vai, vai. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar. Não precisa pagar. Vai! Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seu... Produção! Tudo no vermelho pra mim. Agora, vai! Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, aí. Testa esse amor em... Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. emprego de cobaia. Banda 007. Pensa no coladinho, vai. Pega sua toalha. Pega o gerente. Você sair do ponto. Essa look neck dá só um filé, viu? Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. É a família Pressão. Um abraço pra vocês, viu? Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa, vai. Testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, esse amor em meu parceiro Black. Me prenda, me usa. Ele, meu parceiro Jango, também lá do Maremoto. Sinto esse um abraço pra vocês com muito carinho, pode crer, meu irmão. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. A música que vale o pacote é essa aqui, meu irmão. Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não perca. Joizinho também, o Gigi Black, Diego. Me esquece isso. O Serginho também, o Barbudo. A Suída Leijo. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Olha só na família Pressão. Não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. Tá... Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer e eu. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer e eu. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Isso, no coladinho. Aperta mais 10 centavos e dança, meu irmão, vai. Sou novo pra viver com você. História de amor, Fabinho. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Ei, pequeno mestre, preciso experiência. Tenho medo da dor. Os Brothers. Chora, chora, não vou. Maestro. Maestro DJ Valdo Alves. Tamo junto, menino. Me chama da água com muito carinho, chora, essa sequência. O Irineu assando, Leozinho Multimídio de Mosqueira, Ivone. Aí o Lênio Marquinho e André do Vanguard. Não sei o que decidir, tentar ou desistir. Opa! Em função do convite que dia 14 e 15 agora de setembro, vamos estar em Porto Seguro, em Garapé Azul, 21 e 22 de setembro. Vamos estar também na Vila Beira Mar, aqui em Maracanã, no Festival do Camarão, 31 de dezembro. E 1º de janeiro, nosso Réveillon no quilômetro 39. Vanguard no Réveillon aqui em Maracanã, maninho! Amor. E a prova? Prova de amor. Aperta mais um pouquinho, vai. Silvano Salles, cantor Apaixonado. Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. E ele, pequeno mestre DJ Fabinho. Os Brothers juntinho. Os Brothers, Valdo Alves e Fabinho. Eles. Os DJs da galera. Teu ardente como o sol. Teu abraço quente. É, é pra tocar no bar do Xaveco lá com o seu Jorge. E o nosso amigo Índio. Curte o que custa, te espero. Quando te encontrar, só quero. Mas a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou. Querer sempre ter você, amor. Ao meu lado, seja onde for. Tudo que. Olha a cozinheira do amor, é? Ter. Sandra! Um abraço pra você, viu, Sandra? Ela e todas as meninas por ali. E o resto. Um abraço do Valdo e do Fabinho. Fabinho. Olha que eu encontrei aqui o Guilherme Segundo, tá com a gente. Ele também, toda a galera de Maracanã. Olha o jogo, vamos mandar um abraço pra galera. Fala, Diogo, fala aí, Diogo. Vamos que vamos. E parceiro Guilherme Segundo, o homem da GS Motos, Cabo Diego e o Léo, lá do Bacanas Bar, tá com a gente também. Valeu. virada é uma golada, meu irmão. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu título. Égua da música linda, meu irmão. Concordo com você, família, viu? Seria um jeito certo se meu coração. É do jeito que o Vanguard gosta, salão lotadinho. Do jeito que ele sabe, da maneira. Discreto, enxergasse um sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser. Deixa eu perguntar, família, deixa. Apenas um. Deixa eu perguntar pra comunidade do Itamaraty. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Sobre a pressão. Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. É ou não é, coxinha? É isso aí, Doquinha. O mar. Ei, Marquinhos. E um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Banda 007. Essa música merece tocar na íntegra, meu irmão. Ó! Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte. Onde frente a frente aqui, discreto, esse parceiro aí é o Hugo da Van. O cara que é de Curuçá, Itaí, Maracanã. Ele faz o V de montão e vem com o Chil Vanguard. Falou que vina! E tá com o Valdo, com o Fabinho, com o Arthur, com o Vanderson. Alô, Hugo da Van! Ele é vencedor! Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Tem que girar, girar, girar. E tá mandando esse oi, porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Cê quer por meu nome? Aí, família! Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só de ser feliz. Os amigos da travessa! Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Bora, Marquinhos, vai! Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual olha você tem. Olha só que encontrei aqui, Fábio, meu parceiro. Hugas Cardoso, ele vem de Marituba fazer o meu, bora, Hugo! Você tem sem. Ó, vai mais uma! Canta, minha filha! Opa! Solta meu braço. A vida é minha, o que eu quiser fazer, eu faço. Abaixo o tom de voz que eu não sou surdo. O careca do Bilbinho e o Leandro lá de Santarém novo com a gente. Olha essa música aí, Valdo. Logo você bebê, o rei da. Muita onda essa música, pessoal. Deixou o celular. Por isso que eu falo que não pode marcar com o celular, meu irmão. Você já era. Quer conhecer uma ela pessoa. Ela pegou o celular dele dela. E ela vai cantar agora pra ele, ó. Essas piriguetes, internet, rapariga digital. Nunca vão superar uma mulher real. Essas piriguetes, internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com uma mais bonita. Leozinho, agora ele é vencedor, né, Leozinho? Vencedor. Nunca vão superar uma mulher real. Alô, alô, meu parceiro Ítalo Cardoso. Alô, Ítalo Cardoso de Marituba. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora vai ficar sem mim. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de tudo. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto no meu, debaixo do seu edredom. Não vai saber o que fazer quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede. Chega o twist, ele dá valor. Não vai saber o que fazer. raposa. Quando pede bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai. Grande Tutu! Tutu Barão do Vanguard. Bate essa sede, sede que é de nós. Fabinho! O já tá aqui no camarote com o meu parceiro Ítalo Botelho. Ele tá no camarote pra olhar o visual do Vanguard, tá muito bonito, cara. Eu quero saber quem tá apaixonado aí. Quem tá apaixonado, joga o bracinho pra cima. Você que tá feliz aí, joga o teu bracinho pra cima. Faz o coraçãozinho, faz, e faz, e faz. Eu quero saber quem já levou um chifre aí. Dá um gritão pra mim, vai. Quem já colocou um chifre também, dá um gritão aí, vai. Loucura, loucura, loucura, hein, Fabinho? Pode tocar mais uma? Faça e vou agora, agora na contagem. 3, 2, 1, e agora? Banda 007. Pode, pode. Pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Já imaginei a gente num lugar sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. Num jardim de amor pra gente cuidar. Vem, vem, meu. Vem, neném. Vem, meu. Vem, meu. Quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Chama, vem. Vem, neném. Eu quero só você. Família Brechão. Ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. E algumas mentiras beijaram sua boca. Vou te contar, viu, família? O Leozinho, tô curtindo aqui com a gente. Nosso jogador, viu, família? É verdade. Ele é vencedor, família! Vencedor. Alma do passado, o sentimento deve estar rachado. Mas eu entendo você. Até que não dança se balança, meu irmão, vai. O seu coração perdeu. Rogério Lava Jato Vitória. Pude errar, amor. O que tá falando, né, Rogerinho? Frente a frente com a família na pressão, já falaram. Que só vão de manhã, meu irmão. Família na pressão. Uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em construção. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. Ítalo Botelho. Banda 007. Banda 007. Vai! Galanteador e bom de papo, eu fui chegando nela. Não demorou muito e a gente ficou. Acho melhores que o pequeno mestre. Falei que era empresário, tinha uma. Site Melo do Brasil! Site Melo do Pará! Mostra esse CD no YouTube. Mas a verdade é que eu não passo. O CD que vai rolar em Ananindeua. Só tenho que. Lá com a Jamila do Clube do Remo, a Paula Paixandu. E a Nice da Tuna Luz, é verdade. E no final da. Eita, de uma prova de amor. Tuna Luz, é. Piripiri, piripiri, guete. Prova que me amandando. O Brasil, aliás, me rebrasse, tá lá no Game 58. Piripiri. O Brasil, Edivaldo, também a Cristina, o Manuel. Eu sou a Natália, a Maria, a Sofia. A minha honesta. Sou a primeira dama, né, aliás. Piripiri. Que é vencedor. Piriguete. E vencedora. Que todo mundo fazendo ver. No meu chefe. Treme tudo. Piripiri, piripiri, guete. Eu só tenho amor, não tenho caminhonete. Banda 007. Olha, Fábio, que eu encontrei aqui, cara. Olha quem veio aqui, cara. Segura aí, segura aí. Esse cara aqui, a gente tem um carinho muito grande desde segunda-feira. Seu Jorge, do Bar Chaveco. Logo mais, vai escutar esse CD lá. Ô, seu Jorge, sabe que você é vencedor. Detona! Fábio! Que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? Uhul! E além do meu corpo, meu coração fica louco por você. O nosso amigo Cacá da família Carvalho, o nosso amigo Reinaldo, ele tá com a gente. Alô, Rodrigo, faz o ver, Marinho. É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Até quem não dança, o coração se balança, meu irmão, vai. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Coração do bifinho, tão difícil pra explicar, problemas sem solução. O bifinho é Nelma. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Uhul! Ele tá com a gente também, toda a galera da comunidade do Cruzeiro. 21 e 22 de setembro tem Gilson. O Tremendão vai estar na festa do Cruzeiro. Toda a comunidade está aqui. A galera do Cruzeiro! Um abraço à família Vanguard, valeu! Tudo é paixão, são coisas do coração. Nós olhamos uma vez. Olha o Chico, o Pepe. E a galera atravessa! Falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. Agora curtir e relaxar, vai! O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. Treme tudo! E depois de longo beijo, nós amamos e casamos de manhã. Assumo Black por ali, bora Black! Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Fala aí, Black! Quantas piro azul tu tem no bolso aí? Eu sonhava mais. Do que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas. Vamos preparar que ano que vem, véspera dos pais, é Super Pop e Vanguard. Mais uma do Cisne, né, meu irmão? E o Vanguard vem com novo, com novo! E hoje meu corpo te reclama. Meu fumo, meu tempo em nossa cama. Lembrando os momentos de desejos, noites de amor. Não tem graça, só o resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou.